que no me trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra y poniéndome a cantar, cantando me anda a encontrar a que la tierra se abra. No palco de un canto para Martín Fierro, Pampa, tem letra de Rodrigo Bauer e melodia de Fabrício Harden. É uma milonga que representa São Borja e Santana do Livramento. Com arranjo de Fabrício Harden no palco, aos violões, Michael Paiva e Fabrício Harden. No contrabaixo, Diego Caminha. Na gaita botoneira, Fabiano Harden. E a interpretação de Joca Martins, César Oliveira e Leonel Gomes. É um país com três bandeiras e um homem que mateia concentrado. Seus olhos correm por sobre as fronteiras e o fazem tão unido e separado. A Pampa é um lugar que se transcende. Fronteiras são impostas pelas guerras. El gaúcho com certeza não entende. Três nomes, três brasões pra mesma terra. O campo a se estender imenso e plano alarga o horizonte mais allá. Talvez seja por isso que o pampiano enxerga além de onde está. Assim o povo fronteiro, tropa, cavalo e tropeiro vão na mesma vez. Padre, querência na estampa, somos um só nesta pampa. Mas se contam três, porque se contam três. Assim o povo fronteiro, tropa, cavalo e tropeiro vão na mesma vez. Padre, querência na estampa, somos um só nesta pampa. Mas se contam três, porque se contam três. Meu verso vem de Jaime Aureliano, terrível e retamoso um céu azul. Sou Bento e Tiaraju, heróis pampianos da forja desse Rio Grande do Sul. A voz vem de Cafrune, canta assim, a rima de Lugones, minha sina. A fibra de José de São Martim, a história que me escreve na Argentina. Meu canto vem de Osíris, voz antiga da pampa que meu sangue não se esvai. Comigo vem Ribeira, vem Artigas. Fomos desta pampa grande, viemos dos versos de Hernandes, sou céu e chão. todo pampeano sem erro. Tem muito de Martim Fierro pelo coração, dentro do coração. Rumo desta pampa grande, viemos dos versos de Hernandes, somos céu e chão. Todo pampeano sem erro, tem muito de Martim Fierro pelo coração, dentro do coração. Pampa é um país com três bandeiras. Pampa é um país com três bandeiras.